A Secretaria Municipal de Educação de Medianeira está desenvolvendo um trabalho de orientação aos alunos das escolas e centros municipais de educação infantil da Rede Municipal de Ensino sobre alimentação saudável. Em comemoração ao Dia Nacional da Saúde e Nutrição, que aconteceu no dia 31 de março, a nutricionista Stella Holtz está realizando palestras nos estabelecimentos de ensino da cidade. Com linguagem adequada para crianças, a nutricionista dá dicas sobre os alimentos importantes para o crescimento e o desenvolvimento saudável, incentivando o consumo de frutas, verduras e cereais e também incentivando as crianças a reduzirem os doces e os salgadinhos, conforme a nutricionista da Secretaria de Educação, comer de maneira adequada, além de nutrir o corpo e manter as suas funções, fortalece as defesas do organismo, nos protegendo de diversas doenças. Marjorie Colombari para a CBN Foz.